Sheffield. Estamos começando mais um Trip View. Eu sou o Eric. Eu sou o Presto. E eu sou o Dante. E, então, hoje a gente vai falar da revista Homem-Aranha Superior. Parem as máquinas, sempre quis falar isso. É. Revolução. Uhul. Quem manda nessa porra é nós agora. Vamos deixar o Eric no cantinho ali. Vai lá pro cantinho. Vai lá pra casinha de cachorro. Já que ele, quando ele tá hosteando, ele muda a história da revista, né? Faz tudo o que ele quer. Então agora vai ser a vingança. Eu volto no Magari pra hostear. Ah, tanto faz. A gente já mandou o Eric lá pro canto lá e deixa ele chorando lá. Deixa ele no canto lá. Vamos falar com o Coveiro, quem sabe a gente vende ele pro Marvel 66 também. Fazer uma grana para que não foi. Então, normalmente a gente ia falar, era pra falar de revista, de uma revista hoje. Só que como ia ser revista mensal, que é uma droga, ninguém se importa. E hoje a gente teve uma... A gente ia gravar mesmo, uma mensal hoje. Ia ser gravado hoje e não foi. Pois é, mas não precisa, quem se importa. Ok. Então, Magari, o que estamos fazendo aqui, Magari, hoje? O que vocês estão, não sei, eu que não era pra estar aqui, estou aqui, o Mônio também, que nem eu. E o Eric, a gente acabou de mandar lá pro cantinho da solidão. Mandou ele sentar lá no canto. Tá lá, senta lá, Eric. Aham, Eric, senta lá. Então, hoje saiu a notícia que já vinha sendo especulada, acho que desde o final do ano passado, né? É, desde que teve. Na verdade, assim, é uma coisa que já tinha boatos, mas oficializou com aqueles ataques hacker. Não, oficializou entre aspas, né? Falaram que vazou, mas não era oficial. Não, oficializou que tinha as conversas, cara. Já não. É assim. Não era mais segredo que as conversas existiam. Aí hoje, durante a noite, soltaram a bomba, durante a madrugada. E que tá tudo certo, o Aranha vai voltar pra Marvel, todos ficam felizes, todos comemoram e. É, né? Pronto, fim. Voltar naquelas, né? É, voltar não, vai. É o que porque a Marvel e a Sony. Sim, vai continuar com a Sony, mas quem manda é a Marvel. Pronto! É o melhor acordo possível, gente. Bom, a Sony vai continuar ganhando dinheiro com a Homem-Aranha. É isso. Pra quem tá perdido, acessa o Aracnofã e lê as matérias que foram postadas. Em vez da gente aproveitar esse momento pra explicar que era a nossa obrigação. Isso. Lá no final dos anos 90, foram os anos maravilhosos pras revistas, teve a saga do clone. Ah, e a gente trouxe o Presto pra cá, porque é sempre legal sacanear a DC, não. Eu tava numa fase boa da DC. Tava. Os dois super-homens lá. Os dois super-homens. Não. Fase boa. Super-homem elétrico, Batman na cadeira de rodas, que mais tinha de bom na DC, não? Não. No final tava a fase do terremoto. Ah, é verdade. E Terra de Ninguém. 90, Batman já. Tava legal. Terra de Ninguém foi uma saga ótima. Não, na época que a Marvel vendeu os direitos, a DC não tava tão ruim assim das pernas. Tava bem. Não, é meados de 90 que a DC tava com umas histórias que dava até raiva. É. Lá pro final tinha melhorado mesmo, foi falha minha. Aí assim, depois ela caiu de novo. E não voltou até hoje. É DC, olha o nome. DC, ela só vai pra baixo. Nossa senhora. Então aí naquela época que a Marvel tava na pindaíba, que ela quase foi à falência. Ou melhor, quase não, ela foi à falência. Ela foi, ela abriu o pedido de falência. Abriu falência. Tipo, esse momento da Marvel era a saga do clone, você tinha os heróis renascem. Tinha a saga do clone. Que mais tinha? O que que tava passando nos X-Men? A saga do clone. É, não, teve o... Peraí, mas então... Era do Apocalipse. Mas então vocês estão me dizendo... E a saga do clone. Vocês estão me dizendo que um dos motivos da Marvel ter afundado e ter vendido os direitos do Aranha é por causa da saga do clone, é isso? Não, os heróis renascem, eles não conseguiram aproveitar a saga do clone de verdade, explorando a Garota Aranha. Não, o negócio mais foi os heróis renascem. E tava uma zona também, aquilo, como a gente já falou no caso da saga do clone, todo mundo dava pitaco, ninguém sabia pra onde ia a história. É, gente, o cast não é de Saga do Clone, tá? Então, mas a gente tem que encontrar com o justamente, é isso que a gente tá aí fazendo. A Marvel fala, não, o importante isso. É, a Marvel tava numa pindaíba só. Sim. Tanto que tava tendo boato até na época, não sei se vocês lembram disso, e internet não era tanto assim pra dar muito crédito, mas o boato que já corria era que tava perigando a Marvel começar a vender os heróis pra DC. Nossa! Teve esse boato também. Boto pra internet. Foi punk. Iam rebaixar os heróis. Mas eu quero pra, chamar a atenção... Pra segunda divisão, né, Edu? Eu quero chamar a atenção novamente de que nas batalhas Marvel vs DC, quem ganhou foi a Marvel. Por votação. A DC que devia assumir. Por votação, você nunca vai me convencer que o Wolverine ganha do Lobo. Não importa, ele ganhou. Tá lá, tá escrito, tá desenhadinho. Foi tão... Não, não tá desenhadinho. Porque eles caem atrás do balcão e o Wolverine levanta depois. Porque não tem como explicar o Wolverine ganhar. Tá desenhado, tá lá. Eu tenho a revista aqui. Só você tem a versão que aconteceu atrás do balcão? Eu não, eu deixei isso pra ele. Depois do que ele fez com o Hércules, eu não quero saber o que ele faz embaixo do balcão. Deu, atrás do balcão, o Wolverine pagou o Lobo, como bom mercenário que é. O Lobo embolsou o dinheiro e foi embora. Ah, pode ser. Não deixa de ter ganhado. Subornou, não ganhou? Ganhou. Não, ganhou. Não, subornou. Ganhou. Mas enfim. E aí o que aconteceu é que a Marvel vendeu os personagens principais dela pra várias produtoras de cinema. Os X-Men, o Demolidor, o Homem-Aranha. E ficou só os restolhos, que foi o Homem de Ferro, o Capitão América. chamar o Capitão América de restolho é muita sacanagem, cara. Mas na época dos anos... Nessa virada dos anos 90... Não, essa é a fase que tava sendo aquelas histórias da invasão dos Skrulls, coisa e tal. Tava uma época boa pra caramba do Capitão. Não, acho que o que ela ficou mais foi o pessoal do Zero Renascem mesmo. É, só para assim, para agora o Hulk tinha, o Hulk também não tava, foi vendido, não sei se foi para Paramount. Ele também tava, só que ele foi meio a meio. É, ficou só metade Hulk, dele foi vendida. Ficou a metade do Hulk no Zero Renasce e a outra metade ficou no universo normal. Tinha bastante Hulk para todo mundo, né? É, e o quarteto foi para Fox. Não, o quarteto foi para Fox. Quarteto Quartástico. É, só pra... Provavelmente quem tá ouvindo isso sabe, mas né, atualmente a Fox tem o Quarteto, o Surfista Prateado... Não, o Quarteto Pelé, e tudo que... Deadpool, é, X-Men... Todo o universo do Quarteto tá na Fox, e todo o universo dos X-Men, dos Mutantes, estão na Fox também. Na Fox, é. Ou seja, tem, o Galactus, o Quarteto... Tem uma ressalva aí, mas que a gente já fala, né? A Universal Pictures tá com namoro... Ela tá mesmo ainda? Vamos fazer com... Quando, ai, meu Deus. Mas, pelo menos até a última vez que eu vi, tava, né? Agora não sei. Acho que até em pelo menos até o ano passado tava, hoje em dia eu não sei. O que me assusta não é eles estarem, eles ainda estarem, tipo, pra que alguém quer um namoro, meu Deus? Eu acho que a Marvel esqueceu de pedir de volta. Esqueceu de pegar de volta. Esqueceu nada. Eles não estão preocupados mesmo. Claro que nada. Eles pediram até o Motoqueiro Fantasma de volta, pô. Ah, mas o motoqueiro é legal. O filme não é tão ruim quanto pregam e foi devolvido já. Foi. Voltou Motoqueiro, Demolidor. Justiceiro. A diferença é que a Sony não ia abrir a mão do Aranha, porque mesmo os dois últimos filmes, por exemplo, tendo sido ruins, deram uma bilheteria absurda. É, abaixo do que eles queriam, mas foi uma bilheteria absurda. Tem aquela cláusula no contrato que fala que se a Sony, a Fox, ou seja lá quem for, não fazer um filme, sei lá, a cada 5 anos, não usar, ele perde o direito automático. Exato. É por isso que os X-Men sempre tem um filme do Wolverine no meio aí, só pra... Vai usando o pessoal aqui. Só pra falar que tá em uso. É, tipo, a Marvel tava tão mal das pernas nessa época que ela vendeu os direitos dos personagens assim... Tipo, vende logo, senão é isso ou nada. Ou a gente acaba virando nada, né? Acaba. E a gente tá esquecendo um personagem muito importante que tá na Lionsgate, que é o Homem-Coisa. É, mas esquecendo não, né? Eu ia falar, mas vocês não me deixaram terminar. Uh-huh. É outro que tá esquecido, né? E... Não, mas só... ele foi citado... Acho que ele voltou pra Marvel também, porque em um dos episódios... Os últimos episódios da temporada passada, da primeira, da Agents of S.H.I.E.L.D., eles citam. Nominalmente, assim? O Homem fala que aquele problema do Homem-Coisa na Flórida, algo assim. A Maria Hill fala. Nossa, eu não lembro. Mas enfim... Sempre que eu não assisto, então. Tá legal, vale a pena. E o adendo... Qual foi a palavra que você usou, Dante? Adendo? Não, que... Exceção. É, que o... Tanto a Feiticeira Escarlate quanto o Mercúrio, eles têm a guarda compartilhada de dois estúdios. Que eles são tanto... Na teoria, o Fera também. Mas quem se importa com o Fera? Porque o Fera também foi Vingador. Não, mas então, o Fera, mas é só por ser Vingador? Né? Atualmente, vários X-Men já foram Vingadores. É que não, eu acho atualmente. Que isso deve partir né, da época que foi feito o acordo. Foi. Bom, mas porque então... A Feiticeira Escarlate e o Mercúrio entraram já na segunda formação. E tem os personagens que estão meio no limbo, né? Os Kree e os Skrulls, que Eu não sei direito Chris, se eles estão com... Não, Screws pertencem ao quarteto, não tem jeito. Mas parece que Chris eles apareceram... Tá... Como a primeira aparição deles foi na revista dos Vingadores também. Não foi nem no quarteto. Os Chris estão na Marvel porque eles estão sendo usados agora nessa segunda temporada da... Gente, eles foram nominalmente usados no Guardiões da Galáxia. Sim. Sim, Guardiões e eu, no Agentes da Shield também. Shield. Até, inclusive apareceu um deles lá. É, congelado. Ou não sei se eu digo congelado. Ele tinha uns braceletes assim? Não, apareceu o Kree, não o Capitão. Mas ele é um Kree. Sim, Kree, ele é um Kree, mas não o representante máximo dos Krees. Tanto que se você olhar pra ele, você não fala que ele é um Kree, que ele não é azul. Mas existe a caça dos Krees rosados. Então, mas ele não é Kree. O que apareceu foi o azul. O azulão do Dr. Manhattan genérico lá. Melhor, Dr. Manhattan é um Kree, né? É o Kree que tá mais antigo. Dr. Manhattan é um Kree com Viagra, é isso? Não sei, não presto atenção nessas coisas. Olha, desculpa, se você assistir o filme não dá pra não prestar atenção, cara. Aquela merda vai até o joelho. É uma coisa que é jogada na sua cara, quase que literalmente. Olha, no filme 3D aquilo parece sair da tela pra te bater na cara, mano. É o ponteiro do relógio aquilo lá, é o ponteiro do relógio. No filme 3D você acha que você tá assistindo Anaconda. Você fica se esquivando, cara, é terrível. E abstenho de comentários. Mas então, vamos voltar pro assunto. É, aparentemente, a Marvel não vai ter que pagar por essa participação do Aranha, né? A Sony. E nem vice-versa, porque em teoria a Sony vai poder também usar alguns personagens. Antes disso. Pelo que eu vi, foi gasto R$0 de ambos os lados. Foi tudo em dólar, né? $0, então. E até a Sony se beneficia porque a Sony vai poder usar personagens da Marvel no filme do Aranha. Justamente. Sim. Mas antes disso também, vale falar que como a Marvel ficou só com os Vingadores, vamos dizer assim, eles começaram a montar um universo. Já que a gente tem esses personagens aqui, vamos usar eles e fazer o nosso universo. Vamos criar um estúdio e fazer brincar com o que a gente tem aqui, deixa eles verdade. Bobos e feios pra lá. Foi aí que a gente teve o primeiro desse, que foi o Capitão América, né? O primeiro Vingador, né? Homem de Ferro, né? Foi lá que começou a brincadeira. Capitão América foi o primeiro Vingador, mas foi o último filme. Curioso, né? Os últimos serão os primeiros. Ele tava dormindo, né, coitado? É, não acordaram ele a tempo. Então, eles começaram com o Homem de Ferro 2, o Hulk, o Thor. É que o Hulk não era da Marvel. O segundo já era só da Marvel ou não? Não. Ainda era compartilhado. Era com a Paramount, né? É igual o... Tecnicamente, você for olhar o primeiro filme do Marvel Studio, que não, apesar de não ser só dele, já era meio compartilhado, que eles. Vamos brincar aqui de fazer o filme, foi o Justiceiro Zona de Guerra. Que é excelente, diga-se de passagem, né? Sim. Ah, eu prefiro o primeiro. O primeiro também é muito bom. Não, na verdade o primeiro é o segundo. É legal. Não o Dolph Lundgren, o segundo. É esse que eu tava considerando como o primeiro, Thomas Jane. Isso. Não, Dolph Lundgren. Gente, os três têm qualidades. Fiquem mas calmos. O melhor mesmo é o do Thomas Jane, o curta-metragem dele na lavanderia. Aquilo é excelente demais. Link no post, né, Eric? Aquilo é uma verdadeira declaração de amor ao personagem, cara. Uhum. Muito mais do que Nicolas Cage falando. Não fale mal de Nicolas. Não foi Cage culpa do Nicolas Cage, a pedra que fala. Não fale mal do mestre Nicolau Gaiola perto de mim. Fala aí. Eu não estou falando mal do Nicolau Gaiola. Fala aí. Eu fui o cara que falou que o Motoqueiro Fantasma é um bom filme. Então, e aí começou o chororô que todo mundo queria ver o Aranha nos Vingadores. É, sempre teve a piadinha. E o Aranha não vai pros Vingadores, o Aranha não vai pros Vingadores, o Aranha, Vingadores, Vingadores, Vingadores. Aí o que me enche o saco é que tem gente falando, nossa, o Homem-Aranha é o pilar dos Vingadores. Não tem noção do que estão falando. Eu não ouvi isso, graças a Deus. É então. Não, mas tem. Fala, Vingadores sem Homem-Aranha não é Vingadores. Gente, o Aranha é o peixe fora do aquário dos Vingadores. É o cachorro que caiu do caminhão de mudança. Caiu de cabeça e rolou, tadinho. É, então, não, teve um programa que não lembro agora. Foi algum view, mas não vou lembrar qual. Que a gente chegou a conversar, acho que brevemente, sobre... Ouviu o vídeo, não lembro. Sobre o Aranha voltar pra Marvel. Até o Preston tinha comentado que pra ele, assim... Pra ele manter na Sony era bom, porque eram mais filmes, né? Tipo, cada empresa ia desprender recursos e, né, pra fazer filme daquele personagem. E se viessem boas histórias, seria muito bom, né? E seriam mais personagens em tela, né? Porque se for ver, com parte dos recursos do Marvel Studios, vai ter que ir para. Até inclusive, acho que a gente não chegou a falar, mas teve uma alteração no programa de lançamentos de filme, né, do Marvel Studios, e vai ter um filme do Homem-Aranha ali no meio. Como que vai ser a produção, ainda não tem detalhes. Vai ser compartilhado. O que vale citar é que o que a Marvel tava lá quando ela vendeu os direitos da galera por preço de banana. Hoje a Sony tá assim. A Sony tá perdendo dinheiro pra todo lado. Play 4, ela já tinha ido pra bancarrota. Nessa questão dos filmes do Aranha, né? Os dois últimos, eles não renderam tanto quanto. Não falo nem só do filme do Aranha, falo como a Sony, como um todo mesmo. Produtora. A Sony acho que não tá com nenhuma franquia de sucesso, pois é. Né? Ela tava indo pro espaço, pra ela. Ela é boa. Tanto que ela sempre teve. Foi amigável com a Marvel. Diferente da Fox, que sempre ficou de mimimi, não, é meu, ninguém pega, eu tô pagando por eles. A Sony sempre teve aquele vou, não vou. O maior vem problema, em mim que eu tô facinho. O maior problema de acordos, os acordos não são necessariamente com a Marvel, né? São com a Disney. E a Disney sempre foi uma produtora difícil de lidar. Você não vê tantos filmes em conjunto com a Disney, porque ela normalmente senta em cima, a galinha que senta em cima do ovo e é dela. Mas é isso que o Dante estava falando, o que eu penso, vai. Quanto mais disperso esses personagens, eu acho que tem mais possibilidade de ter filme. Mas não, a gente espera que venham boas histórias e não necessariamente socorra. Principalmente no. Vai, o Homem-Aranha ele é um universo autônomo do universo lá dos Vingadores. Ele consegue se desenvolver independente dos outros personagens, assim como ocorre com o Quarteto ou com os X-Men. Só que no caso do Quarteto dos X-Men, a Marvel meio que deu uma rodeada e colocou os Guardiões fazendo o papel do que seria o Quarteto. No futuro vai ter os Inumanos no lugar dos X-Men. Sim. Ou seja, quem se importa com esses dois? Aliás, se eu não me engano, até o Mercúrio e a Feiticeira vão ser Inumanos, né? Nos Vingadores. É o boato que tá rolando, né? Nos Vingadores vão ser. No filme, na coisa já. Nos quadrinhos, nos Estados Unidos já são. Já saiu. Eu sei que já deixaram de ser filho do Magneto. Fizeram o teste de DNA no ratinho. Descobriram que o Magneto não era o pai. Tan, tan, tan. Eu sabia que aqueles chifrinhos lá no capacete dele tinha algum sentido. Engraçado, quem tinha chifre era a mãe dele. Era babá. Mãe, babá, tanto faz. Rama de leite, hã? Então, e hoje saiu que a gente falou no começo, que a Marvel e a Sony entraram numa conta, apertaram a mãozinha lá, fizeram tamo junto, vamos lá. É nóis. É nóis. É nóis, parça. Dane-se a Fox, aquela raposa vagabunda. Aquela boba que não sabe brincar. É nada, você viu a notícia que saiu hoje? Depois da notícia do Homem-Aranha, veio a notícia que o Ryan Reynolds vai realmente fazer o filme do Deadpool. Eu já tinha visto essa notícia antes, hein? Estavam querendo ele, é verdade. Parece que então, hoje. Vamos cancelar a notícia. Vamos cancelar esse Tweep View e falar sobre essa notícia, que é mais importante. Porque apesar do filme do Wolverine o pessoal achar chato, eu gostei dele como. Antes dele virar aquele bicho estranho. Como o Wade Wilson, ele tá um ótimo Deadpool, cara. Uhum. O problema era que ele vira Deadpool. Do Baraka, né? Baracapool. Baracapool. Gostei. E o que vocês acham que vai dar isso? Então, aí o que estão falando é que não vai ser mais o Andrew Garfield. Sim, também. E eu fiquei feliz porque eu vou ter mais um grupo de viúvas pra sacanear. Primeiro filme que o Aranha vai aparecer vai ser algum filme da Marvel, esse novo Aranha. Muito provavelmente algum filme da Marvel. O Capitão América Civil War, né? Será que vai ser o primeiro filme do Homem-Aranha? Não. E não do Peter Parker? Pode ser. Fiquei na dúvida. Uma das possibilidades é eles não usarem também o Peter Parker, né? Não. De ser o Miles, né? Então, isso eu acho que é meio burrice e arriscado. Mas, né, eu acho que não valeria a pena, né, pra, pra juntar com os Vingadores diretamente o Miles não faria sentido, né? Mais ou menos. Eu não tinha pensado nisso, mas o Homem-Aranha Miles, como ele é muito mais Vingador. Ele é Vingador por muito mais tempo em comparação do que o Peter como Vingador do meio-meio. Ah, ele praticamente começou como Vingador. Uhum. E já que todo o universo, grande parte do universo do cinema é baseado no universo Ultimate. Na verdade é uma mistureba safada ali, né? Ah, mas não, isso com certeza. Mas eu acho que seria interessante pegar características do Peter Ultimate e ir com ele, né? Ah não, o Peter Ultimate é muito chato. Consegue ser mais chorão que o Bocob Maguire. Era a época. A depressão do início dos anos 2000. Mas aí o pessoal fala do Peter Emo do Homem-Aranha 3. Vai ser um novo ator. Aí uns falam que eles querem um ator mais novo. Eu já vi notícias falando que querem, tipo, como se o Aranha já tivesse oficializado, pra não terem que contar a origem pela 38ª milionésima vez. Aí isso é uma coisa que todos esperamos. Porque, inventaram porra, uma né? frase diferente pro tio Ben falar. Um mais jeito uma, diferente né? dele falar a mesma coisa. Mais uma, vai ser difícil, porque a do segundo filme, do segundo espetacular, já foi complicado. Vai ser um discurso dessa vez. Fala, pode ser um Peter, um Aranha já mais. Como se ele já fosse um Homem-Aranha há mais tempo. Eu não vejo por que não usar o Angrio. Eu acho que não. Pra desassociar dessa trilogia. Da trilogia não, né? Duologia, talvez. Então, foram só dois filmes. Da trilogia que foram dois. Eu acho que ele tem muito potencial. Dá pra mudar o que eles acharem que ficou de errado, que as pessoas não gostaram. Acho que são coisas que dá pra mudar na direção dele. Eu acho que poderia mudar. Eu acho que o Andrew foi um tanto bom Peter Parker quanto um bom Aranha. A boa parte do que o povo reclama não é culpa dele, é culpa de roteiro. Sim, justamente. Mas enfim. Então, embora eu não goste muito dos filmes novos. É sério, você nota. Mas eu gosto dos velhos. É sério, você nota por isso. Eu acho que. É que tá, as produtoras, assim como as editoras, elas têm um grande mal de não assumir os problemas e as histórias ruins que contaram anteriormente, tentando contornar. É, eles vão querer zerar de novo, até porque a Marvel vai pegar e vai querer falar, não, o produto vai ser meu agora. Mesmo que a gente tá em parceria com a Sony, vai ser o Homem-Aranha da Marvel. Então tem que ser uma coisa completamente nova, nada a ver com o que já foi produzido. Eu não concordo com essa ideia, mas é o que vai ocorrer. É o que eu acredito que vai ocorrer. Então, por isso que eu acho que talvez eles peguem outra faceta do próprio personagem, tentar não focar no Peter Parker. É que eu não sei também, o Homem-Aranha, diferente de outros personagens, ele é muito mais a identidade civil do que a própria identidade. Sim. A identidade super-heróica. Então é difícil fazer um filme só do Homem-Aranha, onde o Peter seja coadjuvante. Não tem como, na minha opinião, não tem como. É descaracterizar muito o personagem. Ai meu Deus, eu usei a palavra descaracterizar. Tava faltando, ou será que a gente não falou isso hoje? Não sei, a gente tem que ouvir o original pra. Não, deixa. Isso é comum. E vocês acham que o roteiro do Capitão América Guerra Civil já estava escrito? Então, é o que eu estava comentando hoje. Desde que começou esses boatos de que vai, não vai, eu acho que eles já tinham tipo dois roteiros. Uhum. Um com o Aranha e um sem. Fala, vamos esperar um pouco. Se der certo, a gente usa um com o Aranha. Se não, a gente usa esse plano B aqui e já era. É, como já estava acontecendo essas conversas, né? É bem capaz mesmo de vocês, como a Garen falou. Ele aparece já era. Eu tava conversando hoje lá com o pessoal lá na Comic City, falando justamente isso também. Na propaganda. Comic City, aquele lugar maravilhoso. É, eu nunca Desculpa, falo. Pode continuar. Fazer propaganda. E esse novo. E os outros roteiros lá do Sexteto Sinistro, das Garotas Aranha. Vou jogar tudo fora, né? Espero que tenha tudo ido pra vala mesmo. Estão passando no triturador. Tem estagiário até agora lá no estúdio da Marvel, da Sony. Daqui a pouco aparecem solteiros na internet. A Sony deixou lá a mala com os solteiros. Isso aqui são os solteiros que a gente tava fazendo pro Sexteto, pro Venom, pra Gata Negra. Cuidem aí. A Marvel, tudo bem, a gente vai cuidar. Eu vou deixar aqui no lugar que tá escrito lixo, mas não é lixo, é onde a gente guarda os Os arquivos. Roteiros bons. Isso não, eu vou deixar aqui no lugar que tá escrito triturador, mas fica tranquilo, viu? É só pra enganar os outros. Porque eles tinham. A Sony tinha lançado um monte de possibilidade. É, porque enquanto tava tendo esse. Enquanto a Marvel tava fazendo, a Sony também tava se planejando, pra caso não dê certo. Vamos usar um negócio aqui, vamos usar qualquer coisa. Já que a gente só tem o Aranha, vamos pegar o Sexteto Sinistro, vamos fazer um filme da Tia May, vamos fazer qualquer coisa. O filme da Tia May me lembra que era a revista Trouble, cara, Deus me livre. Não precisa lembrar. Aí, como agora já tem um acordo, porque o acordo a gente tá enrolando, já tentamos falar um monte de vezes e não falamos. Que vai ser o Aranha, esse novo Aranha vai aparecer nesse filme da Marvel que ninguém sabe quem é. Ou melhor, não é oficial, mas provavelmente vai ser o Capitão América 3. Aí em 2017 vai ter um filme do Aranha solo, aí sim produzido pela Marvel e pela Sony. E já vai ser com esse novo Aranha, já integrado ao universo cinematográfico da Marvel. Por causa disso, o Dante chegou a comentar, vários filmes teve algumas remanejamento. É uma palavra difícil. Eu sabia que você ia conseguir, Magari, tinha toda fé em você. Que bom, porque eu não tinha. Que é o Thor Ragnarok. O Thor Ragnarok agora vai chegar 4 meses mais cedo, em novembro de 2007. Justamente porque a estreia coincidia com a do Homem-Aranha, né? Eles iam disputar a bilheteria, né? Exato. O Pantera Negra agora vai ser... Foi atrasado em 8 meses, agora vai para outro novembro, só que 2018 agora. Melhor, saiu de novembro e foi para julho de 2018. O filme da Capitã Marvel de novembro de 2018 foi para... Peraí, que zona, socorro. Eu tô traduzindo uma. Eu não tenho o tradutor automático do Mônio. A Capitã foi para novembro de 2018. Isso, foi para novembro de 2018. E o dos Inumanos agora foi para julho de 2019. Pois é, será que vai sair os filmes dos Inumanos? Por que não? É estranho que só... O Doutor Estranho é outro filme. Que vai sair ano que vem. Sim. Os filmes dos Vingadores, que são os filmes de grupo, né? Dos Vingadores, do Guardiões da Galáxia, e os que estão para estrear mais próximos, eles não mudaram data. Não. Mas os filmes de personagem, só de personagem, vão. E tinha uma especulação que o filme dos Inumanos, que ia sair antes dos Vingadores, ia ter alguma... Da segunda parte do filme dos Vingadores ia ter alguma influência, né? Só que se eles mudarem essas datas, vai... É, porque agora o filme dos Vingadores lá, o Infinity War, vai sair em maio de 2018 e maio de 2019. E o dos Inumanos agora vai pra julho de 2019, ou seja, depois do filme dos Vingadores. É provável que essas datas ainda sejam remanejadas, repensadas, né? Muito bom. No geral é isso, eu acho. É, todo mundo contente, empolgado. Assim, uma coisa talvez interessante do Homem-Aranha ir pra Marvel, agora pensando de outra forma, é que ele vai ser o personagem forte dessa nova fase sem Capitão América, sem Homem de Ferro. É porque tá muito. Hulk, talvez. É porque tá muito em cima da hora, mas tem os boatos de que no final desse filme dos Vingadores, o Capitão vai formar uma nova equipe, né? Provavelmente com a Feiticeira Escarlate, o Mercúrio, o Visão. É que. Pra jogar o Aranha aí já seria muito em cima da hora, mas. É, a gente não sabe como que vai terminar já, né? Se eles vão terminar esse filme dos Vingadores já meio que tretando, separado, né? Pra ir já dar início a Guerra Civil e aí cada um talvez já comece, talvez não no filme, mas né, nos próximos já recrutando membros cada um para o seu lado, né? E aí já deve aparecer o Aranha em algum momento, né? Ele que o Aranha não usa a roupa de puxa-saco de ferro. essa eu quero ver no cinema, eu acho que vai ficar bacana. Não, mais importante ainda, cara, deixa que o Aranha não tire a máscara e revele a identidade, para depois ter que fazer um pacto com o Mephisto, não, deixa quieto. O filme de 2017 vai ser o pacto. É, pode ser. É, nossa senhora. Tchau pra lá. Tchau e pra o Mephisto vai aparecer no filme do Doutor Estranho aí. Nossa, olha só. Tá. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui que tá me assustando. Eu não falo que casou tudo porque é Mephisto e casamento não combina. Não combina. É, ele vai vender a alma e vai acabar com o casamento que ocorreu em 2003. 2003? Não, 2007, né? Que foi no terceiro filme o casamento. Ele não casa. Ele não casa? Não foi no final do segundo? Não, no final do segundo ela ia casar com o John Jackson Jr. e abandona o cara no altar. Esses são os Decenautas. Aquela vadia ingrata, abandona o cara no altar, que isso não se faz. Oi, tem alguém ainda? Tamo. Acho que o Prestes foi chorar porque ele errou a falar da trilogia do Mary Jane lá. É emocionante. Cara, se terminasse com o casamento, aí sim que o Magari ia odiar de vez, não ia não, Magari? Nossa, eu acho que ele parava de ler Homem-Aranha pro resto da vida. De ler não, mas... Talvez existia, então. Mas acho. Eu não sei, mas... A gente vai ter o Aranha na Marvel, o que a gente viu do Andrew parou por ali mesmo, provavelmente. Não é muito oficial, mas provavelmente já era, como o Presto falou... Provavelmente a Marvel vai querer... Agora é nosso, o Sony fica ali no cantinho que a gente só te dá dinheiro. Não acho que a Sony vai achar ruim, na verdade, viu? Eu não acharia. Mas, Mario, quer pagar? Eu fico ali no cantinho. Eu só espero que eles escolham bem, hein? Eu não vou especular quem que eles possam escolher como ator. Nicolas Cage. Mas espero que eles escolham bem. É, isso realmente ia definir uma boa escolha. Nossa Senhora. Tipo, eu tenho certeza que seria pelo menos inesperado. Pegue um ator novo, 18, 20 anos no máximo, e que seja barato, desconhecido. Pega um ator novo, não vai pegar tipo o Andrew e o Tobey, que já tinha 42 e fizeram papel de 17. Sim, eles já eram mais velhos. Ah, os dois já tinham 30 e lá vai bomba. É, eu acho que o Tobey tinha 26 quando começou, não é? Não, os dois tinham... Não, acabei de ver, o Andrew tem 31 agora, eles deviam ter 20, acho que os dois tinham 25, 26. Então, pra fazer papel. É tipo Malhação. Mas tipo, dá pra pegar alguém mais novo mesmo, alguém com 18 anos, não sei quem. Pegar de série, tem um monte de série boa saindo. Pega alguém do Game of Thrones, tá sempre morrendo alguém lá, ficando desempregado. Boa. É, eles vão pegar uma do Game of Thrones pra ser a Jean Grey nova, né, no... Os próximos X-Men. É, eles pegaram, né? A Sansa. É. Não faço ideia de quem vocês estão falando. Ah, mas eles podem pegar o Game of Thrones, porque lá tá cheio de Stark mesmo. Fica tudo em família, né? Tá certo. E você não quer que ele vista a roupa da Aranha de Ferro depois dessa. Pois é. É, pior que lá no Game of Thrones tem o Stark criar o bastardo lá que era. Bastardo não, o cara. É, o Jon Snow. Da... Não, não o Jon Snow, o outro. Ah, tá. Eu sempre esqueço o nome daquele. O Theon Greyjoy, que é das Ilhas dos Homens de Ferro. É verdade. Toda uma referência aí. Nossa, será que não tem nenhuma ligação? Tipo, o cara era. Ele gostou, ele lia quadrinhos, né? O George Martin. Ele já publicou algumas vezes umas cartas que ele teve publicado nas edições antigas da Marvel, quando ele era leitor. Ah, legal, não sabia. Os que não publicaram, ele matou. Que mais? Então, pior que eu não conheço atores por nome assim pra... Ó, a gente pode entrar pedir. IMDB, ator, 18 anos. Tem isso? Não sei. Dá pra achar isso? Não, acho que tem aquelas listas que aparecem do lado. Ó, olha, quando falaram em novo ator, assim, eu lembro... Me veio a cabeça aquele carinha que fez... Já que eu vou lembrar de um filme bem chato. É, cara, vamos lembrar que a Marvel é propriedade da Disney. Eles vão chamar o Zac ou o Cold lá. Zac Efron. Não, do que tinha o desenho não, passava no Disney Channel lá, Zac e Cold, os dois moleques gêmeos lá. Não sei. Está acima da minha capacidade de... Tenham sobrinhos! é sempre sua desculpa, né, mano? É perfeita, cara. Digo, acontece, tá? Ó... Tem um dos sites que falou da notícia dessa parceria da Marvel com a Sony, que ele colocou algumas possibilidades de o pessoal escolher quem a gente queria que fosse o Homem-Aranha, né? Colocaram o Jaden Smith. Nossa! Aí seria só como o Miles, né? Mas. Colocaram... Oh, racista, o Peter não pode ser negro. Qual foi aquela palavra que você usou mesmo no programa? Peraí. Descaracterizado. Ah, tá. Não, olha só, se o Aranha for negro, tem que ser o carinha que faz o Community. Ah, tem que ser o cara. Acho que ele é meio velho pra isso, não é não? Tem aquele cara que. Donald Glover. Que ele dublou o Miles no episódio do Ultimate. Ah, é? É ele que faz o. Ele que faz o. O Community. É, não sei. Não, eu ouvi falar que o pessoal tava falando dele pra fazer o Aranha e falou, ele finalmente fez o Aranha. Não, que ele foi o Miles no Spider-Verse do Ultimate, que dá de 10 nos quadrinhos, só falando. Bom, passando rapidamente aqui, uma das opções era o Andrew Garfield, que ainda deveria ser que ainda seria o Homem-Aranha perfeito. Aí tem o Ansel Elgort, do A Culpa é das Estrelas. Não sei quem é. Tem o Miles Teller, do Whiplash. O Nicholas Hoult, do... Vai de Valan, Nicholas Cage. Do Meu Namorado é um Zumbi. Nossa, nesse é o fera, pô. É, então, é. Já não dá, né? Ela é Coltrane, do Boyhood. Só um momento, claro que dá. O Capitão América é o Tocha Humana. Ok. Dave não é Franco. Mais. Agora não é mais. Mas, Dave Franco, do Anjos da Lei. Daniel Radcliffe, Harry Potter. Que não tem nada a ver, ele já tá com 40, né? Calma, cara, ele deve estar com uns 21 agora no máximo, 22. Não, que é isso? Não, 22 ele tinha no primeiro filme. É, não. Nossa, que maquiagem, hein, caramba. Aí tem o Josh. Ele é de 89. Tá com 29, ele... 25, 26, sei lá. É 25. Eita, matemática tá. Esse passando. Não sabe nem fazer conta, mano. Olha, que eu não fiz matemática, eu só fiz porque eu nasci em 79, 10 anos mais novo. Coloca no Excel. Tá. Não, isso acabando, é o Eric, gente, que tá ali no cantinho lá. Pera aí, tá acabando, gente. Aí tem o Eric Josh... tá chorando ali que não tem Excel pra ele. Tem o Josh. Planeirazinha perto dele lá. Gente, tem o Josh Hutcherson. Hutcherson. Pô, vai falando devagar que eu tô colocando no Google pra ver a cara desses caras. Josh Hutcherson. Do cara... Jogos Vorazes. Eu queria que ele fosse o Homem-Aranha antes do Andrew Garfield. Ele é o Pita. Ah, Jogos você é rico, Vorazes. Você agora. Não, sabe quando, antes de fazer o filme do Andrew Garfield, que estavam escolhendo, ele foi um dos cotados. E ele era um dos mais novos. E eu gostava dele por aqueles... Pô, pega. Qual que é? Viagem ao Centro da Terra, Zatura. Zatura. Vai lá na casa do Chris Hemsworth, pega um dos 16 irmãos dele, já era. Boa. E a última opção era Tobey Maguire, porque foi o melhor aranha e deveria voltar. Peraí. Esse cara. Ah, não sei. Não, um que o pessoal tava falando seria aquele Wolverine. Ah, quer dizer, aquele Logan Lerman que ele fez o Percy Jackson. Ah, mas é. Ele era o. Percy Jackson. Ele é o Percy Jackson. O próprio? É. Então, mas ele é de 92 também. 92 dá quanto? E depois eu que sou ruim de matemática. Eu pelo menos assumo. 23! Olha, viu? Isso! Até ele fazer o filme, ele já vai estar com 26, 27 anos de novo. É mais um. O Aranha tem aquela. Tem aquele negócio do clube dos 27 lá que morre o pessoal. O Aranha são os atores. É, temos que procurar ator aqui na casa dos 15 anos, pra quando chegar lá vai ter 18. Não, ano que vem, vai ser a primeira aparição, Capitão América 3. Ah, sei lá quem vai ser. Não sei, não eu, tá bom. E nem o Tobey Maguire. Só sobre as duas opções que estragariam, né? Exatamente. Ok. E nenhum de vocês também. Não fiquem se achando. Como assim? O Presto tem uma cara de Peter Parker? Nossa. É. Eu e o Dante podia ser o Superior Homem-Aranha, só que sem troca de mente, só sendo o outro mesmo. Topos, né? Não, mas a gente é o Topos antes dele tomar tanta porrada do Aranha e ficar daquele jeito. Topos, clássico. Clássico. Não, que o Rei do Crime troca de lugar com o Aranha. Ah. O de cabelinho coco lá. Bom, minha gente, eu acho que tá bom, né? Acho que é isso. Agora só vamos deixar registrado que agora que o Aranha foi pra Marvel, vai começar o chororô pra levarem o Wolverine. É, assim, já vi, agora a piada é com o Wolverine, com o Quarteto. Mas se bem Quarteto, quem se importa? Mas eles vão querer colocar o Hugh Jackman no filme da Marvel? Porque o Wolverine é sempre ele, né? Nunca muda. Então, não vai. Ele é um que não pode. Você sabe que ele mesmo já falou, né? Enquanto chamarem, ele vai. Não tá nem aí. Ah, ele apareceu no outro X-Men lá só pra fazer uma pontinha. Eu quero ver ele no Old Man Logan. Não dá, ele não envelhece, ele tá ficando mais novo. Pega o primeiro X-Men e pega o último filme agora. Ele tá mais novo que lá. É culpa do fator de cura. Pois é. Bom, mas seria legal se aparecer, tipo. Alguma dessas zilhões de séries que a Marvel tá fazendo, apareceu o Shocker, joga os personagens classe B, C. Então, eu acho que esses caras deviam aparecer como vilõezinhos presos no meio do filme, ou logo no começo, sabe? Já que eles querem colocar mais de um vilão por filme, coloca assim, participação rápida e deixa o principal mesmo. É verdade, tipo o Rino, né? É, o Rino apareceu. Rino, chorando, tanto faz. Eita, sai desse corpo, Magari. Bom, acho que finalizamos, né? É isso. Boa noite, gente. Sim. Chorem viúvas do Maguire, chorem viúvas do Garfield. Ah, eu gostava do Garfield, cara. O gato lá no meio preguiçoso. Mas é, prioridades. Mas os filmes foram muito bons, muito ruins do Garfield. Prefiro as tiras. Os dois. Tá, você assistiu o Zombielandia, que ele até zoa com isso? Aham. Uh-huh. Se tem uma coisa que ele se arrepende, ele fala Garfield. Muito bom. Ah, então tá. Então tchau. Senão a gente sempre arruma outro assunto pra falar. É verdade. Isso aí, vamos dormir. Vamos esperar. Quem sabe quando sair esse programa, sexta-feira agora. Já até anunciaram o novo ator, não sei. Pode ser. Acho que é isso. A gente falou de um monte de coisa pra variar que não tinha nada a ver com a que a gente ia falar. Bom, mas se não fosse isso, não seria a gente? É, não descaracterizamos a nós mesmos. Não, e a gente traz cultura. E pra quem sentiu falta, eu sei, ninguém sentiu, do viu da revista mensal. Na próxima sexta ele tá no ar aí. Foi até bom, porque depois de eu ter sofrido pra editar o do quarto passado com aquela porcaria daquela história dos X-Men lá, eu já tava chorando, me engano, que eu ia ter que editar a mensal. Me salvei. Obrigado, Mario. Obrigado, Sonho. Não, mas a gente vai dar presente de carnaval pra você editar a mensal. Olha, a folia. Realmente tem cara que o Magalhães vai ficar chateado de perder o carnaval. Não, tudo, né? Meu problema era editar duas histórias ruins. Porque pela primeira vez, como eu falei quarta-feira, pela primeira vez eu não sabia qual ia ser pior, a mensal ou a do Viu de quarta-feira. Enfim. Então é isso, minha gente. Isso. Até mais. Semana que vem o Tweep View Classic na quarta, o Tweep View da mensal Quem Se Importa na sexta. E assim substantivamente, Homem-Aranha na Marvel, Vingador, Quem Se Importa, porque o Aranha é um dos pilares dos Vingadores. E... isso aí. Abraços. Falou. Até. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei e voltei. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu. Abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo o meu passado iluminei e entrei. Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo, como a perguntar por onde andei, e eu falei.